feito no teste decola os 1-2, controle agora 1-1-9-35, bom voo. 095, 5307, obrigado senhor, bom dia. Controle Salvador, trip 5307, na mão, ocupando, bom dia. Bom dia, trip 5307, contato radar na decolagem. Suba inicialmente até o nível 340, mantendo a saída MOMO. 340 MOMO, 5307. Torre o gol, 714, 161 a bordo, 2 horas de cinto de autonomia, aberto para baixo. Utilizado o táxi, direita, Índia, no ponto de espera da 1-0, reporta pronto, ajuste no 0-3, gol no 7-4. Autorizado o táxi, para a pronto, 0 gol, 7-4. 3520, aciona identificação, chegada a Mari, desça para 2000 pés, 1093, ajuste, reporte localizador estabilizado. Estado Mari. Autorizado, tá? 5-3-0. 5-3-0-7, da tripa de lá, trova? Mantém a saída, 5-3-0-7. Mantém a saída, 5-3-0-7. Está autorizado trova, trip 5-3-1-7. Apresente trova, 5-3-1-7, grato. Gol no 7-4, decola 1-7, controle agora 1-9-35, bom gol. 19-35, gol 7-4. controle, boa noite. É o Gol 714, cruzando Rio Indiana. Boa noite, Gol no 714, contato radar, subi, mantém o nível 230, sai da PUCA. Subi, mantém o 230 na PUCA, Gol 714. Trip 5317, chame o centro, Recife, frequência 12545, alterne 126, décimo 85. 2545, alterna 2685, Trip 5317, bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Acione identificação, Webjet 5899, dessa via, chegada Mari para 3.000 pés, 103, o ajuste ao número 2 na aproximação, 5899. Este dia para 3.000 pés, 103, 102, 5899. Primeira curva vai esquerda, realiza o perfil da subida PUCA, transição Aracaju, controle 119.35, aciona 5156. Autorizado, João Pessoa 370, Anderson 58. Bola da DEA, primeira curva esquerda, saída PUCA, então era caído. Pode ser 5156, PUCA Aracaju, chama pronto no portão 20, com 2. Maceió 350, pronto, Fábio, bom? Conta. Rumo 994, autorizando Maceió, nível 350, via Upper East 58, até Orago, após direto. Decolagem da 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida PUCA, transição Aracaju. O controle 119.35, aciona 5154, gol no 994. Positivo, Maceió 350, na Cornish 58, Orago, depois direto Maceió. É a curva esquerda para regulagem de PUCA, transição Aracaju, 395, 5154, gol no 994. Correto, 5154, chama pronto, portão 05, gol no 994. 714, chame agora o centro Recife, frequência 12545. Caso negativo, chame 126-185, gol no 714. Centro Recife, 12545, caso negativo, 12685, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Jet 5899, desça para 2000 pés, reporte localizador estabilizado, número 2 na aproximação. Desce para 2000, reportará localizador estabilizado, número 2, Jet 5899, Houston 3. A 3520, complete LS, chame a torre, eu no 8612. 86. Jet 5899, está autorizado o final LS, reporte no localizador. Autorizado, reportará no localizador a 7589. Torre 3520. 3520, sinal da 1 no 0, check 3. Baixo, travado. Este na 3520, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 2, 0 graus, com 099. Livre, pouso, 3520. Golfe Gol do 896, confronto? Afirmo. Sim, portão 110, autorizado para o controle para o ataque. Golfe 896. Para o ataque, o Gol informa que a nossa equipe está preso. E agora, como recebe? Melhorou. 5899, complete LF, chame a torre 1862, eu vou pouso. 2, Salvador, boa noite, FJ 899, ILS, trem baixado checado, visual uma ficha. O FJ 5899, seguinte, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Continua aguardando informação de pista livre, FJ 5899. Na 3520 no solo aos 31, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Na escuta libera via Alfa e reporta Juliette, 3520. Ação externa, 7589. Tive pouso na 10, 120.8, 7589. Confirma 1013? 1013, obrigado. Torre Salvador, o voo 994, no 25, para pegar estacionamento. Voo 994, aguardo para Gol no 896, autorizado táxi via pátio e Índia no ponto de espera da 1-0, reporta pronto para decolagem, com ajuste 1-0 no 3. Autorizado via pátio, Índia ponto de espera da 1-0, reportará pronto, 896-0. Pode crer, então 3520. Então 3520 vai aguardar a passagem do Boeing, segue para o ponto de espera, após ingresso via Juliette até o 08. Após o gol, Juliette 08. Obrigado. Sitap. Bom, nós vamos fazer acionar, aguardar o feedback na posição. O gol no 994, acordei com a equipe de parte. Tem um F2 da tanque está na alfa, vai ingressar no parte principal e vai passar a retaguarda do seu aeronave. Pode passar de distância ao centro do campo. Ok. Desce 5, 8, 99 no solo, aos 34, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. E via Alfa vai apontar na Juliette 589. Gol no 896, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 140 graus com 09 mais. Voo 896, decola 37, controle agora 1935, bom voo. 1935, obrigado, uma boa noite. Direto na Juliette 5899. Jet 5899, fica atento ao Boeing da Gol, que está puxando no 05. O mesmo vai ficar aí na saída do pátio 3 à sua esquerda. Quando tiver condições, ingressa a Juliette até o 04. Ok, a passagem do Gol vai para o 04. Três Salvador, boa noite, Gol no 896, passando os 2.500 metros. Gol 1896, contato radar, sul, mantenha 370, sul da Puca. 370 na Puca, no 896. 24 para o Taxi, Oceana, Salvador, 2 horas e 15, Fundo, 64 amanhã. Autorizado o Taxi, em frente, última direita, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, gol no 994, 1013, no ano. Bom, táxi, a última.